do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Estamos começando mais um Papo do Fino, sim, mais um programa excelente, e hoje vamos falar de mascotes. Olha aí, por que esse tema? Porque o nosso ouvinte Emerson Feltrin, que mora no Japão, São Paulino, ele nos enviou um e-mail com algumas sugestões de podcast, né? Uma delas foi a qual, Montanha? A primeira que a gente gravou? Grandes Goleiros. Grandes Goleiros, muito bem, a gente já gravou, vamos colocar o link aí. E ele pediu também, ó, por que vocês não falam sobre os mascotes dos times que têm histórias bem interessantes? Então, por isso, né, atendendo a milhares de pedidos em especial do Emerson, vamos fazer um programa sobre a história dos mascotes, certo? Exatamente. Muito bem. Mas antes da gente falar sobre os mascotinhos, temos que dar aqui a sensacional pergunta premiada da série O Fino das Copas! Publicamos na semana passada mais um episódio da série O Fino das Copas, sobre a Copa de 1954 na Suíça, e agora temos a pergunta que vale o quê, Montanha? Super DVD FIFA Fever. Exatamente, com o melhor da história do futebol que você só encontra aqui no Fino da Bola. Então, atenção à pergunta. A Copa de 54 na Suíça trouxe muitas inovações, né? Números fixos nas camisas e merchandisings. O que a gente quer saber é o seguinte: qual a marca de bebida alcoólica, que gostamos muito, que foi uma das grandes patrocinadoras deste Mundial? Eu vou dar uma dica, mais uma dica. Montanha sempre querendo ajudar, rapaziada. É, eu lógico, querendo dificultar e você querendo ajudar. Ela é usada pra fazer o rabo de galo. Nossa, você vê a diferença, né? Achei que ele ia falar, não, ela é usada pra fazer dry martini, pra fazer o Manhattan, né? Drinks finos, mas de alto é garbo só, e elegância. Mas isso é só pra cara de nível, né? É, ele me veio com o rabo de galo, porra. Puta merda, meu cara. RG, mano. Pelo tá bom, mesmo. Eu vou dar uma outra dica, então. Se você está com dúvida, não é um bebedor como o Montanha, você dá uma olhadinha aí no banner. Dá uma olhadinha no banner que tem uma dica aí especial. Você manda para onde? Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Seja preciso e rápido para ganhar o DVD FIFA Fever sensacional. Montanha, por favor, continue com os nossos outros contatos. Nosso Twitter, que anda bombando. Twitter@ofinodabola.net. Nosso Facebook, facebook.com/ofinodabola. Muito bem, além do Montanho, vocês já perceberam a respiração ofegante do Rodrigo Bronquinha. A gente vai fazer um programa tão bom aqui que os caras vão ouvir e vão ver o mascote. Falando em mascote, na nossa trilha sonora, vamos ouvir a banda que tem talvez o maior mascote da história do rock and roll, do heavy metal, Iron Maiden, e o seu clássico mascote, o Ed, que é a caveirinha que o Montanha gosta bastante da caveirinha, não da banda, mas tudo bem. É uma caveira de elefante. Por quê? Porque é o maior mascote. Ai, meu Deus. Começou com piadas cretinas, e pra tirar essa cretinice da frente, vamos ouvir Run to the Hills com Iron Maiden e já voltamos com os mascotinhos. Vamos começar a falar dos mascotes, e claro que num programa só é impossível falar de todos os mascotes do futebol brasileiro, nem da Série A, nem da Série B, nem da Série C. Não dá pra fazer tudo num programa só, então a gente vai meio que criar uma série, né? Então, quando a gente tiver um espacinho aí na nossa agenda, a gente encaixa um outro episódio sobre mascotes, e você, nossos amigos, nossos ouvintes, podem enviar e-mails para a gente pedindo, né, quais mascotes vocês querem conhecer a história, o mascote da sua região, o mascote do seu time, enfim. E pra gente começar, a gente teve que escolher aí, graças a essa grande audiência e simpatia que os gaúchos têm conosco, vamos falar dos mascotes dos times do Rio Grande do Sul, nesse primeiro bloco. Bom, então, pra não ter briga de quem vai começar, Rodrigo, Inter, Montanha, Grêmio, para o ímpar aí. Par. O Inter. Deu o Inter, começa o Rodrigo. Só para critério de auditoria, deu um o resultado para o ímpar. É, na verdade, eu pedi para falar do Inter, até pela afinidade que a minha avó era gaúcha, né? Só que ela era gaúcha de Uruguaiana, né? Torcedora, colorada, fanática, falecida em 76. O que acontece? O Inter era o time do povão, né? E o Grêmio é o time da elite. E no começo da história, tinha todo aquele bolodório, como era da elite, não aceitava negro, não aceitava isso, não aceitava aquilo. Em compensação, o Inter de Porto Alegre, o time do povo, aceitava sem problemas toda a comunidade. E naquela época, o maior tipo de preconceito era o preconceito racial contra os negros, né? Então era uma marca da dupla Grenal, o Grêmio só de branco, e o Inter que aceitava os jogadores negros. E o Inter adotou como mascote um menininho negro. Então todo mundo conhece o mascote do Inter, né? Só para que quem não conhece, é o Saci. Exato, só que o primeiro mascote do Inter não foi o Saci. Era um negrinho. Era um menininho negro, né, que representava... Não era um negrinho, né, porque se fosse um negrinho seria um brigadeiro. Não é verdade? No sul eles chamam brigadeiro de negrinho, é verdade. É, e o que acontece? Aí eles passaram a adotar para ter uma ação mais cativante dentro de uma proposta também de marketing, né, porque acaba... O mascote acaba sendo uma figura muito ligada ao marketing, adotando o Saci como o símbolo da torcida do time do Internacional. Né? Então o surgimento do Saci vem desse contexto. Inclusive, eu acho até interessante uma... Vocês sabem de onde surgiu a palavra mascote? Não. Sabe, Montanha? De qual grego? Boa, boa. Gostei dessa, Montanha. Aí ele rodou, porque ele vem do... provençal da palavra masco, que significa mágico. Então era um... E? Era pra trazer uma magia, né, no caso, pra um evento, pra um... Então o símbolo seria um símbolo mágico pra representar o time. Isso é o mascote. Bonito. E até por isso ficou interessante a mudança do Saci, que é um personagem folclórico brasileiro, né, pro mascote Internacional. Dá uma pincelada aqui na questão do Saci. A ideia também que eles colocaram do Saci é que o Saci, ele era um personagem folclórico que ele fazia várias travessuras. Era malandriço, peralta. Então qual que era a ideia? O Inter, ele aprontava várias travessuras com seus adversários. Era essa mais ou menos essa ideia. É, quando você escolhe um mascote, né, especialmente uma figura conhecida do folclore ou da literatura e tal, você acaba também trazendo um pouco das características daquele personagem pro seu time. Na verdade, você acaba vendo uma identidade entre o seu time com aquele mascote. Exatamente. E aí você dá até uma certa unidade na hora de você defender o porquê do mascote. Né? No próximo bloco, quando a gente falar dos times grandes de São Paulo, a gente vai citar alguns times que têm muita característica disso. Exatamente. E uma outra coisa que marca o mascote da maioria dos times é que a criação deles, via de regra, não é do time, né? É sempre de uma redação de jornal. No caso do Inter, especificamente, o menino negro saiu da redação da Folha Desportiva, né? Que começaram com toda essa história, e o Saci aí já tem uma mão do Internacional. Uma outra mão do Internacional... Os gaúchos vão saber até melhor da história do que a gente, aí vocês podem comentar no blog ou mandar e-mail. É sobre o macaquinho. Tem o Saci e tem um macaquinho também com a camisa do Internacional, e imagino que seja também uma certa provocação aos gremistas que chamavam, né, os colorados de macacos, justamente para essa história de ser o primeiro time a aceitar negros entre os dois. E aí a gente vai falar no próximo bloco, né, quer dizer, que o Palmeiras adotou o porco, né, o Inter também acabou adotando o macaco pra falar, ó, vocês chamam a gente de macaco? Tudo bem, somos macaco mesmo. E aí você pega também o macaco, o macaquinho é um bichinho peralta, travesso, né, que tem tudo a ver também com essa história aí que remete ao Saci. Exato. E que remete ao Inter aprontando travessuras com os gremistas. Pode ter a ver, o do macaco a gente não sabe, a gente tá indo no mascote oficial, né, então você aí que é colorado e quer contribuir, por favor, coloque aí nos comentários ou mande um e-mail para a gente. Certo? Exatamente. Parabéns ao Sacizinho do Internacional. Agora vamos à outra metade de Porto Alegre e vamos falar do Grêmio. O do Grêmio foi mais ou menos o seguinte. Em 1946... Copiaram do Corinthians, é isso? Não, é isso. Os gaúchos vão ficar bravos com você. Ué, porra. Mas essa é o que mais falam, e os, né? E o que deixa os caras mais pé da vida, né? Porque não tem nada a ver, né? Em 1946, o chargista Pompeu, do jornal Folha da Tarde, ele tinha uma tira que saía toda segunda-feira. Ele trazia 7 personagens que representavam o campeonato gaúcho, que naquela época chamava o campeonato citadino. E o que aconteceu? A torcida do Grêmio pegou um desses personagens, que era um mosqueteiro, e levou até o estádio e colocou alguns dizeres dele, uma faixa com os dizeres: com o Grêmio, onde estiver o Grêmio. Essa frase está no hino, inclusive. Exatamente, né? É adaptada, ela está no hino. E o que, que aconteceu? Nesse campeonato de 1946, o Grêmio acabou sagrando-se campeão. Olha aí. Então acabou adotando, trouxe uma superstição, trouxe sorte, trouxe deu o título. Sorte, né? Verdade. Aí o pessoal adotou o mascote. O mosqueteiro como mascote. O mascote, o mosqueteiro como o mascote do Grêmio. Você sabe que esse primeiro mosqueteiro era gordinho, né? Não, ele era bem gordinho. Era bem gordinho. Ele foi ficando esbelto, emagrecendo, quando ele fez regime. Durante os anos, agora é um... Você tem que entender que é um mosqueteiro vida... esbelto. A tendência agora, né, do bem-estar. É, os padrões, os padrões. Né? Os padrões, ele vai emagrecendo, é natural. Exatamente, o era cara gordinho. Cortou a costela lá no bafo. Você sabe que tem um outro mascote gordinho lá no sul, né? Pode falar? Então, agora assim, findou o Grêmio? Findou o Grêmio. É isso aí? Exatamente. Grêmistas, não fiquem bravos que a gente falou mais do Inter do que do Grêmio, né? É que a história do Grêmio é mais pontual, né? Exatamente, ela é objetiva. Exatamente. Então, assim... Pra gente não também deixar os outros torcedores do Rio Grande tristes, vamos pegar aí os times da Série A do Campeonato Gaúcho, vamos passar uma listagem aí dos seus mascotinhos. Aí fala do outro gordinho. O outro gordinho é o Beppe, né? Quem? Que é o Beppe. Beppe? Beppe. É um italiano que carrega um copo de vinho, representa a imigração italiana em Caxias. É o do né, Juventude. História... Não, do Caxias. Não, do Caxias. Oh. Caraca. Bravo comigo, camisa Grená e tal, e o Caxias tem um outro mascote também, que é mais proveniente aí do duelo com o Juventude, que é um Falcão Grená, porque o Juventude Montanha... Só falando aqui, dando uma pincelada... O mascote do Juventude é uma montanha? Não, só dando uma pincelada... É uma montanha? E o do Caxias, o primeiro mascote foi o do Falcão, certo? E o segundo foi o Beppe. Que é de quando surgiu a rivalidade com o Juventude, aí eles criaram o Falcão Grená. Aí depois veio o Beppe, mais uma homenagem à colônia italiana e tal. Italiano bacana, se pegar a fotinho é bem, bem bonitinho. Em contrapartida do Caxias, o mascote do Juventude é um periquito verdinho chamado Dimick. Dimick? Exatamente. Um vizinho legal. O nome é legal, só que assim, quem colocou o apelido deles de periquito foram os adversários. Na verdade eles não são periquitos, eles são papagaios. É o papagaio Dimick. Periquito. É o papagaio, porque periquito, eles falaram... Periquito e papagaio é toda a mesma coisa. Não, tem porque pena, na verdade, bico, é verde, conta a história. É a mesma coisa. O que que acontece? Os adversários, quando tinha jogo, eles falavam que a torcida do Juventude era tudo papudo. Fala muito, fala muito. Aí os caras falaram, ó, chegando aí os periquito, os papos. Aí por isso, e a torcida da Juventude acabou abraçando a ideia e adotou o mascote como periquito. É, mas aí no lance de fala muito, o papagaio encaixa melhor do que o periquito, né, pô? Mas o periquito, ele fica o barulho enchendo o saco. Como que faz o periquito? Ah, tá. Ô, já que falou em fala muito, eu vou emendar com um time sem mascote, pode ser? Pode. Tem o sem teto, sem casa, sem... Tem o sem mascote. É o Veranópolis, que foi terceiro colocado em pontos somados do Campeonato Gaúcho. E ele, na verdade, não tem mascote, é um time que surgiu, é novo, o time é de 92, e o técnico do Corinthians, o Tite, foi campeão em 1993, subindo com o Veranópolis para a segunda divisão, da segunda divisão para a primeira. Aí o que eu decidi fazer? Vamos perguntar pro Tite, né? Cara íntimo, brother do Tite. Não, e eu cheguei, e o que ele passou de informação pro Fino? Que ele é cidadão veranopolense... Né, em virtude dessa conquista do acesso em 1993, e realmente não tem mascote. No museu do clube não tem, não existe nenhuma menção a mascote no Veranópolis. Então o Veranópolis é um time sem mascote. Agora, você falou de Porto Alegre, agora que findamos Porto Alegre. Não findamos Porto Alegre, tem porque em Porto Alegre aí tem o São José. São José, o mascote ele é o próprio Santos, São José. Aí tem o Cruzeiro de Porto Alegre, que é o Leão da Montanha. Tem não, não o... tem o Leão. Em homenagem a Hanna-Barbera. Exato. Novo Hamburgo, que é a cidade do calçado, que o símbolo é uma sola de sapato. Exatamente, conhecido como sapato, sapatão e noia. E noia. Noia é um dos apelidos conhecidos do... Porra, o mascote do time é um símbolo, uma sola de sapato. É uma sola de sapato. Acho que os caras batem pouco lá em Novo Hamburgo, não? Que fase, hein, velho? Que fase! É, Pelotas é o Lobo. O Lobo é interessante o seguinte, o estádio, a entrada do estádio, ele lembra a boca do Lobo. Qual que é o time? Pelotas. É o Leão Lobo, o mascote. Essa foi sensacional, hein? Os caras vão ficar bravos com você, não vai ter vão jeito. Vão ficar bravos, mas... Aí os outros times que ainda se seguraram bem na primeira divisão, tem o Cerâmica, que é o ligeirinho, o símbolo de Cerâmica. Eu achei que era um vaso. A Lajeadense, o símbolo é o leão, que é o leão do vale, mas não se encontra imagem do leão do vale, tá no hino. Achei que era um pedreiro. Sacou? Sacou? Foi boa também, você tá inspirado. Você não tá fazendo nada aí, fica só olhando por nada, fica pensando em piada. O Santa Cruz, que é um galo. O Canoas, que é o time mais novo da primeira divisão aqui de 98, né, que é a antiga Ubra, que é um leão. Aí tem os dois times que caíram. Então foram dois times verdes que caíram, o Avenida, que é um periquito, e o Ipiranga, que é o canário, dois passarinhos. Aí eu, como já sou um cara ligeiro, já pesquisei os dois que subiram também, o Sportivo. Parabéns, Rodrigo, pela sua proatividade. É, tá no Sai do Globo que os dois subiram. Agora, o do Sportivo de Bento Gonçalves é um dos mascotes mais bonitos do Rio Grande do Sul. É uma zebra, só que em vez de ser uma zebra preta e branca, é uma zebra alve azul. Então não é uma zebra. Bonito. Desde que eu era... É uma zebra alve azul. Desde que eu era moleque, mano. Não é uma zebra. Era o mascote que eu mais gostava do Rio Grande do Sul, do Sportivo de Bento Gonçalves. E só pra dar uma puxadinha aqui, falando em zebra, o mascote do Juventus de Turim também é uma zebra. Sabiam disso? Olha lá. A Juventus se inspirou no Sportivo de Bento Gonçalves. Com certeza. Agora só eu pra... Eu achava que era um cavalinho, sério. Não, não, uma zebra. Ah, então aquele... Por isso que o uniforme é preto e branco. É listrado. Nada mais justo, né? Olha aí, nada na vida é à toa, né? Ó, agora, só pra concluir, duas interessantes. O Inter de Santa Maria, que é uma formiga, né? Um mascote inusitado, né? Ele, a gente tem... Ele tem rival? Eu vou lá montar um rival. É alinense. Mais uma piada inteligentíssima, não, cara. E só quem ouvir atentamente até o final vai... Vai rir depois. Vai rir depois. Hoje eu tô um raio. A gente tem ouvinte e blogueiro que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Né? E o Passo Fundo subiu junto com o Sportivo para a primeira divisão. Passo Fundo que tem um aeroporto gigantesco. É. Já desci lá, é impressionante, você se perde. Tamanho que é. O Passo Fundo é um time novo também. Eu, quando era moleque, eu sempre Passo Fundo fica perto de Não Me Toque. É, rapaz, tá pensando o quê? Manjo muito. Eu jogava botão e eu tinha o time do 14 de julho, quando era moleque. Aí o 14 de julho fundiu com o Gaúcho, o Esporte Clube Gaúcho, e formou o Passo Fundo em 86. Entre idas e vindas, ficou em licença em 2008 e tal, e o Galo da Serra tá de volta, né, o Galo da Serra. E uma outra, pra fechar, o Rio Grande do Sul. Demorou, né? Uma história legal do Brasil de Pelotas, que o símbolo é um índio chavante, agora o motivo pelo qual é um índio chavante com uma bandeira na mão é brincadeira. Melhor história do Sul essa daqui, hein? Os caras disputavam um campeonato local, Pelotas contra o Brasil, o Brasil de Pelotas venceu. Um querendo comer o outro ali em campo, né? Então, exatamente. Não, na disputa, né? Do clássico, porra. Sempre que é risada. É brincadeira. Aí o que aconteceu? O Brasil de Pelotas ganhou, a torcida invadiu, fez uma ruaça no campo, que o símbolo ficou o índio pela selvageria com que eles invadiram o campo, e o índio tem uma banderola na mão, fincando a bandeira na mão. Como assim? Como se estivesse fincando, conquistando o território. Ah, olha, porra, bonito, hein? Então, assim, é um poder, né? Só que o Brasil de Pelotas, tanto quanto o Inter de Santa Maria ganha a Formiguinha, eles estão numa merda que, pelo amor de Deus. Tanto quanto os índios brasileiros, estão numa merda. Exato. Então é isso. Beleza. Aí. Beleza. Fechamos o nosso bloco sobre os mascotes do Rio Grande do Sul. Você que é de Minas, você que é de Goiás. De Goiás, não. Do Goiás. Já reparou que eles falam assim? É do Goiás. Você que é do Goiás, do Rio de Janeiro, não fique bravo, teremos outros programas para falar dos mascotes de vocês no próximo bloco. A gente, claro, Do Acre também. Do Acre também, exato. Vamos falar dos mascotes dos times de São Paulo. E agora vamos ouvir Iron Maiden com 2 Minutes to Midnight. E vamos ouvir em 30 segundos apenas, não em 2 minutos, mas tudo bem, incrível, toca aí. Bem, voltamos com o nosso programa e agora vamos falar dos mascotes dos times de São Paulo. Claro, cada um vai defender o seu aqui, também para não ter privilégio para ninguém, vamos tirar no 2 ou 1. Um. Então vamos lá. 2 ou 1. Rodrigo Bronquinha conseguiu esse direito de falar do Palmeiras, que não fica em primeiro em lugar nenhum, só aqui. Campeão da Copa do Brasil, chupa. Bom, é o seguinte... Espera eu entrar então para você ver. O que acontece? O mascote do Palmeiras, ao contrário do que muita gente, principalmente os mais novos, pensam, é um periquito. Periquito. Tem gente que acha que é papagaio, tem gente que acha que é porco. O mascote do Palmeiras é um periquito, pela razão simples e comum, que na região da Pompeia, onde existe o estádio e o clube do Palmeiras, era uma região onde haviam periquitos em abundância. Ponto final. Gostei do periquitos em abundância. Então, assim, uma história bastante simples. Quer dizer, se o periquito fosse rosa, não teria nada a ver. Ou é uma coincidência? Não, eles pegaram o periquito porque o periquito era verde. Porque pomba, rola, existe em abundância, né? Tem um negócio também que o pessoal mais novos, assim, que nem eu, acha que também o símbolo do Palmeiras, alguns, quando colecionava álbum, era o Zé Carioca. Lembra disso? Então, esse é um equívoco muito comum, né, que a... É porque o desenho que faziam do periquito era semelhante ao Zé Carioca. Então, por quê? Porque, na verdade, o periquito ele parece um papagaio pequenininho. É. Então, assim, o desenho ele é relativamente similar. Mas o Zé Carioca todo mundo sabe que é um papagaio. Então não pode se desenhar o Zé Carioca, né? Porque se você pegar um periquito e um papagaio e olhar, eles são similares, obviamente, com as diferenças morfológicas e duas aves diferentes. Mas, assim, tem o bico... A gente ficou pensando nas diferenças morfológicas. Que beleza. Os caras ficam me tirando porque eu manjo muito, mano. Sim. Os caras são brincadeira. Manja muito de botânica. A espirituosidade das piadas é uma coisa impressionante. Então é basicamente isso sobre o periquito. E o porco? Então, e o porco? Tem duas histórias, duas versões similares pro motivo do porco. Ah. Porque assim, os mais novos, que tem mais novos, não tão novos, né? Que tem 30 anos, 35 por aí, conhecem a história final do porco. Sim. Mas não sabem por que a torcida corintiana chamava o Palmeiras de porco. Né? Não, não então, sei. Não sei mesmo. São duas histórias. Uma remete a 1969 e me deu raiva do Palmeiras. Dois jogadores. Como normal. Como tem sido normal há algum tempo. Exato. Dois jogadores do Corinthians se acidentaram e faleceram durante um campeonato. E só poderiam ser inscritos dois novos atletas caso todos os times da primeira divisão autorizassem. Todo mundo autorizou. Menos o Palmeiras. Porcos imundos! Exatamente. Daí surge a primeira versão de que a torcida do Corinthians ficou revoltada e tal. No duelo seguinte entre as duas equipes, a torcida do Corinthians levou porcos e soltou no campo. Que da hora. Então foi assim. A segunda versão é de 1978, só que não era um caso de morte, assim, não me deixou com tanta raiva, né? A diretoria do Palmeiras, ele foi contra uma questão jurídica que favoreceria o Corinthians, né, dentro do campeonato. Por quê? Porque o Corinthians iria disputar Libertadores, né, de 77 para 78, e dentro disso, a torcida do Palmeiras pressionou também a diretoria a não aceitar mudança de calendário. Mal sabiam eles que na época não ia adiantar nada, né? Era só deixar jogar que ia tomar nabo, pô. Na época. Aí o que aconteceu? A diretoria foi a única também que votou contra a mudança de calendário a favor do Corinthians. Porcos imundos. Mas esse foi mais normal, não me deixou com raiva. Eu, como torcedor, né? Porcos sujos, pronto. E o que aconteceu? Aí tem um complemento com a mesma história, que no jogo seguinte entre os dois, os corintianos levaram porcos e soltaram no campo. Eu tenho uma história que o Edu Marangon entrou com então, um porco debaixo do braço. Essa daí, então, o que eu contei até agora foi como surgiu a alcunha de porcos dos adversários em relação ao Palmeiras. Ah, agora você vai contar quando que a parada virou. Exato, quando o Palmeiras decidiu adotar. Em 1986... O Palmeiras teve uma série de três jogos com o Corinthians, um durante o campeonato e dois decisivos, semifinais. O que aconteceu? Ulisses Tavares da Silva, um juiz safado, ordinário, na fase de classificação. O Palmeiras estava empatando o jogo com o Corinthians 1-1 e o Palmeiras tomou de 5-1 do Corinthians quando foi operado por esse safado. Expulsão, não sei o que, não sei o que lá. Aí a torcida do Palmeiras ficou com raiva. Maior ainda a torcida do Corinthians, né? Porque ficaram fazendo algazarra em cima de uma vitória conquistada ilicitamente. Aí, o Palmeiras devolve esse 5-1 no jogo da semifinal. But, antes do jogo, o Edu Manga, não o Marangon. Marangon, Manga, tá tudo ali. Ele entra com um porco debaixo do braço. Por quê? Adotando para o Palmeiras o símbolo do porco. Ah, com mesmo... ideia de jirico, né, velho? Mas é o mesmo motivo do Inter no Sul. Não, mas entrar com um porco debaixo do braço é uma ideia de jirico. Não, a ideia era um porquinho. Ninguém entrou com um saci debaixo do braço lá no Inter. Não, seria um macaquinho, pô. Mas assim, pra parar com essa história de... E a torcida começou a gritar, porco, porco. Aí o Palmeiras meteu 5-1. De novo? Não, o Palmeiras levou 5 na fase que não valia nada. Já na entendi. Na semifinal, já metemos 5, depois 3-0 com direito a gol olímpico. E lavamos a alma em cima do que o safado do Ulisses Tavares sua da Silva alma, filho. Menos o porco, né? Foi boa, porco não pode lavar. E boa. É por isso que se adota o porco como, eu diria, de submascote do Palmeiras. Muito bem. Já que o palmeirense falou, agora vem o corintiano, né? A rivalidade é ali, né? Beleza. Ripia. Eu vou contar uma história que, assim, existem duas versões sobre a escolha do mascote do Corinthians, que é, assim como o do Grêmio, um mosqueteiro. E eu fiz até a piada, né? Assim, ah, eles copiaram porque as duas versões são mais antigas do que a versão do Grêmio. Por isso que tem essa piada de que né, um copiou do outro e tal, mas beleza. Só que eu conheci uma outra versão, que na verdade é uma mistura dessas duas. Né? E assim, eu tinha essa história na cabeça desde criança. Não me lembro quem contou, se foi meu pai, sei lá. Mas eu tinha essa história desde criança e quando me perguntavam, pô, você sabe qual é a origem do mosqueteiro? Eu falo, sei qual é, assim, quer que eu te conte? Vou contar. E vamos lá. Em 1913, rola um racha entre os times aqui de São Paulo, entre os times paulistanos. Uns fundam a Liga Paulista de Futebol e outros fundam a APEA, Associação Paulista dos Esportes Atléticos, que a gente comentou da APEA, inclusive, na série O Fino das Copas, na Copa do Mundo de 1930 no Uruguai. A APEA era responsável pela convocação dos jogadores paulistas, a Federação Paulista de Futebol no Rio pelos cariocas, aí ficou a briga entre paulistas e cariocas. Se você quiser conhecer a história inteira, o link está aí embaixo. Enfim, a APEA formou o seu campeonato e a Liga Paulista formou o seu campeonato. Na Liga Paulista existiam três grandes clubes, que eram clubes de elite aqui em São Paulo. Eram eles o Americano, o Internacional aqui da capital e o famoso Germânia. Os três eram os tops dessa liga e conhecidos como os três mosqueteiros da Liga Paulista de Futebol. O Corinthians queria entrar na liga. E aí os três falaram assim, olha, para você entrar, você precisa ganhar aí um triangular, porque existem outros pretendentes também a fazer parte da liga. E aí o Corinthians teve que disputar um triangular contra o Minas Gerais, o time do Braz, e o Futebol Clube São Paulo, que não tem nada a ver com o São Paulo Futebol Clube. Parênteses, inclusive, a fundação do São Paulo dá um podcast, né? Porque é de uma discussão, uma discórdia incrível, né? É verdade. Dá um podcast inteiro, só a fundação do São Paulo. Dá uma série de podcasts. Fechado parênteses, o Corinthians vence os dois times e entra para a Liga Paulista de Futebol. No ano seguinte, 1914, o Corinthians ganha o título paulista, de 14, batendo nesses três grandes. E aí ele fica conhecido por Tomás Mazzoni, que escreveu na época o jornalista do jornal A Gazeta, como quarto mosqueteiro. Porque assim como o D'Artagnan na história, ele vem de baixo, né, e se torna o mosqueteiro mais querido e mais popular deles. E o Corinthians virou o mais querido e mais popular entre os quatro times, e aí virou o mosqueteiro pegou. Essa era a história que eu conhecia. Na verdade, das duas versões, uma termina quando o Corinthians vence os três grandes e vira o quarto mosqueteiro de São Paulo, e aí sim adota o mosqueteiro como mascote. Mas o Tomás Mazzoni não tem nada a ver com isso. Até porque na época o Tomás Mazzoni tinha 13, 14 anos. Né? Tomás Mazzoni é de 1900. Então não dava pra ele trabalhar naquela época como jornalista já famosão que ele era. A versão original e a oficial que você encontra no site, em muitos livros e os pesquisadores que trabalham com o Corinthians tomam como oficial, é a seguinte história. O Corinthians enfrentou um time chamado Barracas, da Argentina, em 1929, e venceu o jogo. O time venceu o jogo com muita garra, com muita valentia, com muita fibra, lembrando dos mosqueteiros. E aí o Tomás Mazzoni, aí sim, ele escreveu no jornal A Gazeta, o Corinthians venceu com fibra de mosqueteiro, o time mosqueteiro pra lá, o time mosqueteiro pra cá, e aí o mosqueteiro pegou e virou o mascote oficial, e essa é a versão original. Eu acho a minha mais legal. É mais legal. Mas porque junta as duas. É que nessa aí o Tomás Mazzoni já tem 30 anos e é mais normal pra ele desenhar o mosqueteiro, né? Exatamente, por isso que não rola aí jogar o Tomás Mazzoni naquela primeira, mas eu acho bacana essa história de você vencer os grandes, entrar como quarto mosqueteiro e tal, ela é mais romântica, né? A outra é mais assim, venceu com fibra de mosqueteiro. Aí também, né, você pega a característica dos personagens, né, do conto de Alexandre Dumas, Dumas ou Dumas? Dumas. Muito obrigado. E é isso aí. Está aí o mosqueteiro como mascote do Coringão desde então. Também gordinho, mosqueteiro sempre gordinho, né? Ele era gordinho. E aí no centenário, o Corinthians pediu pro Ziraldo fazer uma versão dele, fazer um menininho e um outro mascotinho. Aí ele deu uma emagrecida também nos padrões estéticos de hoje. Muito bem. Salve o nosso querido mosqueteiro alvinegro. Agora vamos ao glorioso Santos. Olha aí. Crise de identidade agora, hein? Dia 12 de março de 1933, foi realizada a primeira partida profissional no Brasil. Um jogo entre Santos e São Paulo da Floresta, certo? Que não é o São Paulo Futebol Clube. Não é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Olha aí, cara. Tá, ó, podcast, anota aí. O Cridê, põe na pauta aí. Esse jogo foi na Vila Belmiro. Descem lá os torcedores de São Paulo da Floresta, lá pro Urbano Caldeira. No meio do jogo, os torcedores de São Paulo da Floresta começam a chamar a torcida do Santos, seus peixeiros, seus feridos, tirador de escama, disso pra baixo. E o que que acontece? A torcida do Santos falou: nós somos mesmo e com muito orgulho. É isso aí, porra. Não queremos saber que se dane. Os caras sumiram lá no dia. Nós somos peixeiros e daí com muito orgulho. Daí o Santos começou a ser chamado de peixe. E a torcida adotou peixe, peixe, peixe, peixe, peixe. Daí começa a crise de identidade, se liga. No hino, o Santos tem o Leão do Mar. O que que acontece? A ideia do hino é pra mostrar o quê? O Leão do Mar, que ele é um predador, tá? O leão se torna o rei, o maioral. Era essa a ideia. Leão do Mar não é aquele meio bobão, assim, que fica deitadão lá, tipo... Não, essa morsa. Isso não é a morsa. Ah, é? Ah, tá, pra mim é tudo igual. Certo. Eu sou bom de botânica. Só que aí tem essa crise de identidade que você mesmo falou. Tem torcedor que fala peixe, peixe, peixe, mas assim, quando você vai ver, tem uns põe tubarão, uns põe baleia, N coisas. A orca. Tá. Só que aí o que que aconteceu? No dia 18 de agosto de 2006, o Santos, a diretoria na época do Marcelo Teixeira, ela estipulou o baleinha e o baleião, sendo que a ideia é o Santos, o mascote do Santos é uma baleia. Pelo seguinte, a baleia é um animal inteligente, ele é um predador do mar. Oh. Vamos falar baleias como a Dory. E por isso ficou a baleia. Só em 2006 foi oficializado, porque assim, eu conheço o mascote do Santos como baleia há muito mais tempo. Baleia azul, mas ele foi oficializado, só que assim, ficava entre baleia e peixe. Entendeu? Só que independente de ter sido oficializado, a torcida do Santos, assim como Palmeiras, adotou o peixe. Isso daí ninguém vai tirar. Quer dizer, não, na verdade, sim, o peixe é o apelido do time. Exatamente. O mascote é a baleia e no hino tem o leão do mar. Exatamente. Que beleza. Um aquário, né? É um Aquaman. É isso aí. Que beleza. Quem vai falar do São Paulo agora, porra? Cadê o Nogueira? O São Paulo, na verdade, a história não é muito atraente, né? Porque, na verdade, Não. O Emerson que pediu o podcast é São Paulino, ele vai querer ouvir a história do mascotinho dele, Mas é porque, assim, é complicado, porque ela mistura um pouco de religião, porque vem de São Paulo de Tarso, foi um dos apóstolos de Cristo, que viveu lá na região da Anatólia, onde é a Turquia, e ele foi adotado por ser o santo que representa o São Paulo. Aí o que acontece? Logo depois da fundação, porque já todo mundo já tinha mascote, então o São Paulo, quando foi fundado... Da Fundação do Futebol Clube São Paulo, nessa, São Paulo, São Paulo da Floresta Futebol. Ou do São Paulo Futebol Clube? Do São Paulo Futebol Clube, na data X, ele acabou, um jornalista da Gazeta Esportiva, que nem Jesus Cristo vai falar o nome dele. A data X não, 1940. Não, isso, há controvérsias. Não a Fundação do São Paulo, ao que o jornalista escreveu. Ah, tá. O jornalista. A minha controvérsia é da Fundação do São Paulo. Não, eu tô afirmando que a data X foi 1940. Ah, um pouco depois, não, a data X que eu falei que a controvérsia é da Fundação do São Paulo. E assim, um detalhe interessante da história é que São Paulo, na verdade, morreu jovem. E o mascote do São Paulo é um santo um velhinho. Aí todo mundo pode falar, pô, então tem alguma... Não, é que o velhinho é o quê? Ele é mais simpático... Né, tem uma figura muito mais carismática e por isso ele foi desenhado velhinho. Não, e assim, também dá mais respeito, né? Porque você vê um santo velhinho assim, você fala assim, pô, né, respeito é, e tal, né? Bom, é um velhinho. Você chega lá em cima, quando a gente morrer, chega lá em cima, São Pedro é veterano, né? É, então. Então os santos que têm mais respeito são os mais velhos, né? E também tem o mascote que nós apelidamos carinhosamente São Paulo, né? Não. Aí não pode. Não, aí não pode. Porque eles não assumiram. Ou seja, não tem nada a ver... É, ainda, né? Não tem nada a ver, então, com uma homenagem à cidade de São Paulo, com o estado, nem nada. É uma referência total... Total ao santo. Ao santo. Ao santo, e adotou o mascote como santo, cajadinho em mãos, né? Que fica mais simpático, né? Alguns vêm com a areola, outros sem. Aí vai variando a versão, né? Muito bem, agora eu quero saber de alguns outros times. Por exemplo, por que raios a Ponte Preta é a macaca? O primeiro detalhe interessante da história da macaca é porque todo mundo imaginaria que o mascote da Ponte Preta seria um macaco. Não, imaginaria que seria uma Ponte Preta. Não. Nada mais justo. Não, mas se fosse um... Se o do Guarani é um índio... Guarani, índio, Guarani, índio. Ponte Preta. É, primeiro que é macaca simplesmente porque Ponte Preta é um nome feminino. Não tem nenhuma outra coisa que remeta... É a Associação Atlética Ponte Preta. Isso. Agora, é outro apelido que foi ganho por adversários. Ah. Porque na região, por todos os lugares onde a torcida da Ponte Preta passava, causava arruaça. Então, lá vem os macacos. Então ele foi também adotado por conta disso. E macaca é só porque é a Ponte Preta? Só porque é a Ponte Preta. Não tem outro motivo. E aí eles adotaram a macaquinha. Exato, também. Exato, adotaram a macaquinha. Ninguém entrou com a macaca debaixo do braço? Não, também, não. Nada disso. Beleza. Um outro legal, porque a gente falou do Saci, da Peraltice e tal, o do Juventus. O do Juventus é legal. Né, porque é um moleque travesso, isso tem muito a ver com o Corinthians. Exato. Né, porque o Juventus batia toda hora, aprontava do time bem mais fraco. Perdia pra todo mundo. Aí perdia pra todo mundo, exato. Pegava o Corinthians e ganhava do Corinthians. Virou um moleque travesso da Moca. É, exatamente, moleque travesso da Moca. E uma história que eu acho bem bacana é da Portuguesa. Bacana e que eu sou totalmente contrário ao que aconteceu, né? Pra variar. Vou reclamar aqui um pouco. Bronquinha, né? A mascote da Portuguesa era a Severa. Ela tinha nome? Tinha nome. Aquela portuguesinha. Era bonitinha. Sim, bonitinha, moça, né? Tipo do Leite Moça. Exato. Só que ela era uma homenagem a uma cantora de fado chamada Dima Severa, que na verdade era Maria Severa Onofriano o nome dela. Era uma cantora de fado. Eu chamava ela de Luzinha. E ela ficou representando, ela representou durante muitos anos a... Os meus álbuns de figurinha só tinha a portuguesinha. Exato. Aí o que aconteceu? Em 1994, por isso que o Montanha tá falando que ele não, eles trocaram por uma questão muito imbecil. Era porque o Leão impunha mais respeito. Aí também tem a ver com a torcida, né? Né? E já aproveitou que a torcida é Leões é fabulosa. Mas assim, a diretoria, eu acredito que não tenha cedido a uma pressão da torcida. Deve ter se inspirado na torcida pela escolha do Leão. Só que assim, a quantidade de mascote pelo país que é Leão é uma quantidade enorme, né? Leão e Galo é impressionante. Leão, eu vou falar que além da Portuguesa, assim, de cabeça, dá pra lembrar o Bragantino, o S de Itápolis, que não é um leão, é uma onça, mas é um felino. O Novo Horizontino, que tem o tigre. A União Agrícola Barbarense, que subiu para a primeira divisão esse ano, que também é um leão. O Marília é um tigre. Então, a Inter de Limeira é o leão. Então, é muita sincretividade. Isso só para ficar em São Paulo, né? Isso ficando em São Paulo. Porque o Sport é um leão, o Fortaleza é um leão. O Vitória é um leão. É, puta, leão tem pra cacete. Então, tem muito. Foi totalmente sem criatividade, falando que impõe mais respeito, né? Que a Severa tão simpática. Eu gostava dela. A portuguesa chegou na final do brasileiro foi em... 96. 95. Foi, o Leão deu sorte. 96. O Leão deu sorte. Chupa a montanha. O Leão deu sorte no começo, né? Mas... Ó, tem alguns aqui que eu destaco que eu acho interessante, por exemplo. A Ferroviária da Araquário, o Noroeste, tem uma locomotiva. Qual que é? A Ferroviária eu lembro. Qual que é o outro que você falou? O Noroeste de Bauru. Ah, é o Noroeste? É uma locomotiva. O Flamengo de Guarulhos. É um corvo. É um corvo, é verdade. É um corvo. É verdade. Porra. Não é urubu. Justamente pra aperfeiçoar o urubu do Flamengo. Por quê? Porque o corvo é mais inteligente e não come carniça. Esse é o motivo do Flamengo de Guarulhos não ter adotado o urubu do Flamengo. Desculpem, meus vizinhos de bairro, desculpem. É, porque... Eu vejo camisas pra cima e pra baixo, porra, é um corvo, é verdade. O Sertãozinho é bacana, é um touro. Você sabe que é um touro, né? Porque o nome não impõe respeito nenhum, né? Então vamos escolher um mascote que põe pelo menos um respeito, né? Pra ver se dá certo. É. A Catanduvense tem a Bruxa e a Francana tem a Feiticeira. Né? Por que a Bruxinha? Da Catanduvense? A cidade é conhecida como a cidade do feitiço. Ah, é? E é uma alcunha que a cidade... E não tem a ver com o time. A cidade tem alcunha pra tentar atrair turista. Porra. Não tem nenhum evento, não aconteceu nada lá de errado. Tipo o Santo Tomé das Letras, assim, que é a cidade dos loucão, assim, lá é a cidade dos feitiços. Eles criaram isso pra tentar atrair alguma coisa, porque Catanduva é mal localizada, né? É muito interior, é muito quente, é perto de Rio Preto, então alguma coisa fizeram pra atrair ali. O Nacional da Comendador Souza é um ferroviário. Um ferroviário? É um ferroviário porque o Nacional era o São Paulo Highway. Olha, que legal. Da Estrada de Ferro. Esse eu gostei. O União Mogi é diferente também, é uma serpente. Não, que se dane o União Mogi. E o Mogi Mirim, é o sapão? É o sapão, porque o Anhanguera, que foi aquele bandeirante que desbravou... Que construiu a rodovia. O interior, inclusive, que construiu, que deu origem, né? A rodovia. Construiu é foda. Bartolomeu Bueno da Silva. Quando ele chegou lá, era um brejo lotado de sal. Dizem que assim... Tinha uma população de sapo maior que de grama ali. Da hora. O negócio era... O Santo André é bacana. Não é bacana, assim. Não lembro qual é o Santo André. Santo André é o apelido dele. O Ramalhão. Tipo... Mas é besta. É o patrono da cidade. É uma foto do Zé Ramalho grande? É João Ramalho. Ele era capitão da vila de Santo André, nomeado por Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, nomeou para aquela região, para a vila de Santo André... O João Ramalho, então foi quem começou a Vila de Santo André. Então é um mascote histórico. E do Botafogo de Ribeirão? É o Pantera. Foi adotado pela agressividade do animal. E do Comercial? Do Comercial, não é. Do não Comercial? É o... Não. Washington Oliveira. O do Comercial. Sabe o que eu achava? Eu achava que do Comercial era o João Bafo de Onça. Sim. Lembra de Walt Disney? Não é. É leão também. Ele é português santista? É um leão. Também é um leão. Todo mundo não, tem é leão, é muito tempo. Ah, pro inferno, cara, não gostei. Ó, não falamos do São Caetano, Gralinha Azul. É verdade, Gralinha Azul. Não falamos de quem mais? É, o São Bernardo não fala nada, porque tigre também, tigre não... Tem um monte de galo, Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí, queria lembrar do Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. União São João. O Ituano. Não, União São João é Arara. É uma Arara, né, pô. União São João é Arara. Nada mais justo, não falamos. Exato. Ah, tá bom. Ah, o do Guaratinguetá é legal. Porque é aguará, é uma ave. Mas você sabe, a aguará é um ibis, igual aquele lá de Pernambuco. Sei. Do ibis, só que escarlate. Olha, que é bonito. O ibis escarlate. Por isso e o do Barueri, é um caminhão de mudança? Por isso que o Guaratinguetá é uma porcaria. A Graneiro podia patrocinar o Barueri. E o Rio Branco? É um tigre. Só que é albino o tigre, né? Não, não é albino. Bom, vamos encerrar nesse bloco aqui. No próximo bloco, já que estamos em mês olímpico, vamos falar de mascotinhos olímpicos. Não é sempre muito coloridos e divertidos? Já voltamos e bem, vamos ouvir mais uma música do Iron Maiden, a clássica 666, The Number of the Beast, que agora com as mudanças, né? Na telefonia, o número da besta virou 9666, The Number of the Beast. Grida, tô impossível hoje, toca aí. Bem, já que estamos em mês olímpico, vamos falar das mascotes olímpicas, né? Nada mais justo. Qual foi a primeira? Porque a gente tem Olimpíadas, né? Desde lá vai pedrada. Mas mascote não, né? É bem recente. Exatamente. O primeiro mascote que se tem, ele foi nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 1968, em Grenoble, na França. Não. O nome dele era o Chus. Era um homem sobre esqui. Só que não era oficial, tá? Então, mas não era, esse daí não foi o primeiro, não. Em 1932... 32? Na Olimpíada de Los Angeles, existiu a adoção de um cãozinho chamado Smokey. Não confundam com Snoopy, era Smokey o nome dele. Que eles simplesmente adotaram como um mascote não oficial daquela competição. Aí, até 1968, ninguém adotou nenhum mascote. Em 68, tem o Chus... Na Olimpíada de Inverno de Grenoble, na França. Mas esses Smokey, eles adotaram o quê? Era um cão real ou desenho? Era um cão real. Ah, então por isso. Aqui foi feito um mascote. Então eu estou parcialmente certo. Então, mas em 1968, na Olimpíada de Verão, no México, também teve um mascote não oficial, que era um jaguar vermelho, que nem nome tinha, na Olimpíada de Verão. Então, não tem que considerar ele, hein, gente? Mas eu quero saber dos mascotes coloridinhos com nome. Com o nome, o primeiro foi... E não quero saber de Olimpíada de Inverno, eu quero saber de Olimpíada de Verão. Então, vamos lá. O primeiro, que é o primeiro oficial olímpico, foi em 1972, foi o Audi. Esse Audi, sabe o que ele parece? Manja aqueles desenhos de massinha da cultura, da TV Cultura. Ele passava no Globo Globo. Isso, é um cachorro de massinha. Ô, bichinho feio, né? Aonde foi a Olimpíada de 72? Munique, a da, dos atentados lá. Algum motivo do cachorro? Cachorro gay? Colorido? GLS, não é? Cheio de faixinha, que colorida? Não sei. Não, as cores, ela tem três cores, né? Que é o azul, o verde e o amarelo, né? É, tons de amarelo, né? Tem um laranja aí no meio. É, porque eles representam resistência, tenacidade e agilidade. Tudo isso tem num cambacê. Da COFAP. Beleza, maravilha. COFAP, patrocinador oficial das Olimpíadas de 72. Depois vamos para a Olimpíada de 76 em Montreal. Exatamente, nós temos o AMIC, que é o mascote preferido do Rodrigo. Nossa, horrível, parece uma mancha, mano. Zoado demais, né? Zoado demais. É um castor, que é um dos animais símbolos do Canadá, esse é o motivo, né? Muito besta. Faz os diquezinhos lá, bate com o rabinho, assim, é, né? Ele é um castor, desenho mas assim... desenho do pica-pau sensacional, né? Ele é um castor, mas assim, AMIC, ele é urso no idioma indiano. Olha lá, então os caras no Canadá não sabiam disso, certamente. Por que ele é preto com uma tarja vermelha no meio? Porque o castor, acho que o castor é... O castor é marrom, pô, eu achei estranho, mas... Deve ter o castor preto lá, a raça e o vermelho, deve ser por causa do Canadá, né? 1980, temos ele, que é um dos mascotes mais sensacionais das Olimpíadas, talvez um dos mais famosos. É o mais, né? Famoso. É o mais famoso? Mais simpático. A aparição mais bela de todas as Olimpíadas. Mas, né, foi o primeiro mosaico, né? Sensacional, a aparição do Misha. É uma aparição inesquecível. Eu, Olimpíadas de Moscou. Eu vi ao vivo e eu lembro, se Nogueira tivesse aqui, ele ia reclamar novamente. Mas eu nasci seis aninhos antes. E eu lembro da cena do mosaico na televisão. Muito bonito, uma cena emocionante na abertura da Olimpíada de Moscou. E esse urso, o Misha, é o símbolo nacional da União Soviética, o urso. E ele foi desenhado, o Misha especificamente, pelo Viktor Shizkov. E batizado por quem? Eu vou falar. Mikhail Potapich Topitigin. Beleza. Verdade. Mas foi fácil, né? Parecia mais tupi-guarani do que russo, mano. Em Moscou, esse mascote ele se destacou tanto que ele acabou quebrando um outro mascote, que era a foca Vigre, que representava as competições de atismo. Além disso... A Misha, ela teve tanta representatividade no mundo que ela foi comercializada em diversos tipos de produtos no mundo inteiro. Bacana, isso... é muito representativo, né, esse mascote. É, né? Isso para uma economia planificada, né? Não era uma economia de mercado. Falando em economia de mercado, vamos para 1984, apelação total, né, em Los Angeles. Obviamente. Os caras, né, metem uma águia chamada Sam. Com gravatinha borboleta e cartolinha com o azul e as listras americanas. Num desenho, assim, que lembra traços de Walt Disney, né? Mas é, né? O criador do... O criador é o Robert Moore, que é com outros membros do estúdio de Walt Disney. Manjo muito de design. Bateu o olho. Eu não sabia dessa informação, bati o olho, eu sou um artista. A próxima você tem Seu, que era o Odori. Era um tigre amigável. Odori, né? Provavelmente. Odori. A Dori era do Procurando Nemo. Porque, e também aí tinha o Odori e o Ozuni, né? Porque tinha outro tigre que foi menos estilizado do que o Odori. Bonitinho ele. É, porque eles são de uma lenda sul-coreana, né? Eles são, não são símbolos do país, diferente do que vinha nas três últimas Olimpíadas, mas eles são, na verdade, estilizados de uma lenda. Em 1992... Ah, não, desse eu quero falar. Vocês já querem falar que esse eu gosto. Esse eu não faço questão. Kobe, não é o Bryant, é outro. Kobe, 1992, em Barcelona, é um menininho estilizado com traços de Miró. Miró é um grande artista espanhol, mais do que espanhol, catalão, né? Ele representa muito nos seus traços a cidade de Barcelona. É um dos grandes artistas de lá. Pela cidade de Barcelona você encontra diversas obras e referências a Miró. Quem foi o cara que desenhou ele aí? Javier Mariscal. E o Kobe tinha um desenho na Cultura. Passava também do Gloob Gloob, passava o desenho do Kobe. O Kobe ficou famoso pra caramba. Mas ele não era menininho, ele era um cachorrinho. Ele é um pastor catalão. É, mas parece um menininho com essa cara de idiota dele aqui. Mas então, mas só que o Miró, ele não é... Os traços dele não são os traços claros, né? Não, sim, ele estilizava as coisas. Exato. Muito bem, então, então... você que ouviu aí o menininho, entenda um pastor catalão. Grande Kobe, meu amigo. Voltando para os Estados Unidos, vamos falar do Easy, o mascote da Olimpíada de Atlanta. Você conhece a história do... Não é muito zoada a história do nome. Fala aí. Porque assim, o que, que ele é? Nada. Nada. O nome dele vem do termo What's It? Ah, é? Exatamente. É, What's It? Muito besta, mano. Porque é ele não é um besta. Nada, né? É porque ele não é nada. Ele não é nada realmente, ele é uma figura abstrata. Que bosta. É coisa de americano, mano. A gente vem do Sam, que é o mascote merchan, aí vai pra essa história cultural toda que tem em Barcelona e vem pros Estados Unidos com nada. Horrível, né? Sidney 2000. Sidney, nós temos o... Você gosta, né, Montanha? O Oli, o Sid e o Millie. E? Vamos lá. O Sid era um ornitorrinco, o Millie uma equidina e o Oli era um pássaro típico da Oceania. Equidna. Equidna. Isso. Eles representavam a terra, o ar e a água. E esse pássaro se chama cocaburra. Agora, o ornitorrinco, ele representava a terra, a água ou o mar, mano? Porque ele vai em todas, né? Não, o ornitorrinco voa, pô. Ele é tipo... Não, mas é boi em ovo. Não, tudo bem, mano. Ele é tipo do pentátulo, né? Ele vai em todas. É, o pentátulo da... Dos mascotes, é exato. É o Cid. Agora, eu não lembrava desses daqui, cara. Os mascotes de Atenas, Pevos e Atena. Muito feio, né? Foram desenhados, por exemplo, por uma criança de 2 anos, né? Muito provavelmente. Então, mas o que ele representava? Ele representava uma antiga boneca grega. Tem um significado. Que foi feita por uma criança de 2 anos. Não, são, na verdade, esse boneco são duas crianças estilizadas, representando, como o Montanha bem colocou, as duas crianças gregas da antiguidade. E a Atena é a laranjinha, né? Porque tem as duas peitolinhas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai botar o link aí pra vocês verem os mascotes. E o Pevos foi quem pegou a Atena. Ô, louco. Jogos de Pequim. Aqui, pra mim, é o sensacional. Fala aí, então, Montanha, já que você gostou tanto. Eu acho que, assim, visualmente são os mais bonitos. Aqui você tinha os Fua, que eram 5 mascotes que representavam os anéis olímpicos. Eram eles Bei Bei, o peixe, Ding Ding, o panda, Huan Huan, a chama olímpica, Ying Ying, o antílope tibetano, e a Nini, que era a andorinha. Cada um deles ele representava a bênção dentro da cultura chinesa. E cada um de uma cor dos anéis, né? Um era verde, outro amarelo, um vermelhinho, preto e azul. Representando os anéis. É, muito legal. Eu achei muito legal também a ideia deles. Em vez de dar aquela florzinha chata que o cara joga fora depois que ganha, eles davam um mascotinho, né? De pelúcia. Os caras guardam. Bem bacana. Pô, guardava. Repete, legal. Repete pra mim o nome dos mascotes. Vamos lá. De trás pra frente agora, Montanha. Nini, a andorinha. Ying Ying, o antílope tibetano. Huan Huan, a chama olímpica. Que era o principalzinho deles, né? O Ding Ding, o panda. E o Bei Bei, o peixe. Então pega cada um desses nomes, corta no meio. Junta, agora na ordem correta. Bei, Ding, Huan, Ying, Ni. Que tem um significado sensacional. Pequim. Dá as boas-vindas a você. Aí sim eu gostei. A sacada foi bacana. Sensacional, hein? Maneiríssimo. Eu que falei que não gostei muito do desenho, mas a sacada é... Falando em não gostar nada do desenho, vamos para o mascote da Olimpíada de Londres. Nossa senhora, falando em gostar nada do desenho, você mandou perfeito agora. Wenlock e Mandeville. Cara... Não lembram nada, não parece com ninguém. Quase o abstrato lá de Atlanta, né? Porra, mas o abstrato de Atlanta ele ainda era simpático, porque ele tinha um sorrisão, assim, tá? Ele era um abstrato, né? Já se dizia um abstrato, aí não se diz, né? Porque o Airlock, por exemplo, é uma gota de aço. Mas a questão do olho lembra uma câmera. E quem acabou... Big Brother, caralho! E quem acabou assistindo a abertura é a época digital. As mídias sociais, o mundo interligado, todo mundo voltado para as mídias digitais, ele tem uma ligação. E o aço também remete àquela história da Revolução Industrial, que é o berço da Revolução Industrial. Mas por que chama Wenlock essa porra? O nome deles é por conta da aldeia de Mushu Wenlock e Stoke Mandeville, que são o berço dos Jogos Paralímpicos. Não. Não, senhor. Negativo. Wenlock. Wenlock é homenagem à cidade Mante Wenlock, onde ocorreram pequenas disputas olímpicas entre os habitantes. Como fala o nome certo da cidade? É Muck Wenlock. Muck Wenlock. E a outra é Stoke Mandeville. E aí existem os Jogos Olímpicos de Wenlock, que antes dos Jogos Modernos, criados pelo Barão Pierre de Coubertin, desde 1850 eram disputados alguns Jogos Olímpicos em referência aos Jogos da Grécia Antiga. Inclusive, o Barão de Coubertin se inspirou nos Jogos Olímpicos de Wenlock, que eram disputados apenas por atletas britânicos ali da região, para organizar os Jogos Olímpicos da Era Moderna que a gente conhece até hoje. Então, um dos bichinhos chama Wenlock em homenagem ao Wenlock. O primeiro. E o Mandeville, aí sim. Stoke Mandeville, que é dos Jogos Paralímpicos. Aí, tudo bem. Eles não pegaram, né? Eu achei que eles não pegaram esses mascotinhos, né? Não tiveram apelo, não. O que eu penso quando se fala de mascote, ele tem que agradar tanto o olhar do pessoal mais velho... A gregos como... e troianos, já que estamos falando de Olimpíada. Sim. E a criançada. Essa foi boa também, vai. Foi sensacional. Obrigado. E a criançada... Esse de Londres, a criançada, ela acaba, não tem ligação com eles. Eles não são simpáticos. Ele é muito futurista. É, não gostei. Entendeu? E agora vamos ouvir a música que o Ed entra no palco no show do Iron Maiden. Ele entra numa música específica e a música é Iron Maiden. Então, Creed, toque Iron Maiden do Iron Maiden. E agora o Ed Bronquinho, aquele mascote que merece ser espinafrado no Papo do Fino. Eu vou começar, vai. Eu vou começar porque falei tão lindamente sobre o mascote corintiano, nosso querido mosqueteiro, e tem uns turrões aí, cabeças duras. O pessoal mais jovem, né, que acha que o Gavião, hoje em dia, representa muito mais o Corinthians do que o Mosqueteiro. E não tem nada a ver, o Gavião é da torcida, que tem a sua representatividade na arquibancada, beleza, maravilha. Mas assim, como eu já falei aqui em outros podcasts, já escrevi no blog, os símbolos do time são imaculados, eles não podem mudar, é aquilo e é pra sempre, tem que ser respeitados e devem ser respeitados. Então, por favor, respeitem nosso... querido mosqueteiro, essa história de Gavião é pra torcida, uma torcida lá que tem, ó, as outras têm os seus mascotes, deixa quieto. O mascote do Coringão é o mosqueteiro. Gavião nunca será. Meu bronquinha vai pros clubes e torcedores que acabam não valorizando os seus mascotes. Tem muito torcedor, não sabe nem qual que é o seu mascote e por quê. E os dirigentes do futebol brasileiro, eu vou dizer até do mundo em si, ele não valoriza a questão do mascote. E é uma ferramenta de marketing que sensacional. Pode ser importante, né? É uma ferramenta de marketing sensacional e uma ferramenta que você pode alavancar muitos torcedores pelo mascote e não é utilizado. Então meu bronquinho vai pro pessoal que não sabe valorizar a importância do mascote no esporte. Eu, em contrapartida, eu vou dar o meu bronquinha para aqueles que mudam o mascote por conta do marketing. O caso da Portuguesa é um caso sintomático. Para mim, o caso do Santos também é, mesmo não tendo mudado, mas tirou toda aquela estilização da baleia azul, que para mim era super charmosa, bonita, para colocar baleinha e baleião, tentando seduzir jovens e adultos como estratégia de marketing. Então, meu bronquinha vai para as estratégias de marketing que alteram os mascotes. E quem é o mascote de destaque, quem merece o troféu, o finodabola.net. Começa aí, Rodrigo. Bom, o meu foi um que eu não fiz questão de não comentar durante o programa para poder falar agora. É um mascote totalmente inusitado, mais inusitado, por exemplo, do que o do Internacional de Santa Maria, é o da Linense. Vocês sabem qual que é o mascote da Linense? É um elefante. O elefante da Noroeste. Parece que é um time da Índia, né? Agora, se vocês imaginarem por que que é um elefante, é impressionante. Em 1952, a Linense foi campeã da segunda divisão. Aí eles foram comemorar. O que que o pessoal geralmente pega? um ônibus, uma carreta, um caminhão, o que for, para desfilar. O que, que os caras pegaram? Um elefante. Eles desfilaram para comemorar o título num elefante. Aí o elefante da Noroeste foi criado aí. Então, pela situação inusitada e pela criatividade e por ser diferente de tudo, o elefante da Linense vai ganhar o meu filho da bola. Agora você pode rir porque que a gente falou que ele é o inimigo do Inter de Santa Maria. Ri aí, pô. Vai, Montanha. Meu filho da bola vai pro os mascotes de Pequim, os Fua. Pra mim, eles são sensacionais. O case deles é um case vencedor. Eu tiro o chapéu, tem começo, meio e fim, ele tem um porquê, ele tem representatividade e esteticamente eles são muito bonitos. Entendeu? Eles agregam literalmente a gregos e troianos. E o meu filho da bola vai para os mascotes mais bacanas que a gente tem no futebol brasileiro. Contramão Rodrigo, Balinha e Baleão do Santos. Acho que, pô, eles têm tudo a ver com o mascote. Não tem nada de sair da baleia azul e tal, não sei o quê. Nada a ver. É uma outra roupagem, uma roupagem um pouco mais moderna, mas continua sendo a baleia. E um detalhe que eu acho mais bacana, que é a forma deles. Quando você vê no campo. Porque geralmente o mascote parece aqueles animadores de festa infantil ou aqueles caras que vendem algodão doce na praia, tá ligado? Exatamente. Com aquelas roupas coladas e um cabeção. Vem por aí. E ele não pode fazer nada, né? Ele não pode correr, não pode assinar, não pode chutar a bola, porque tem que ficar segurando aquela porra daquele cabeção. E o Balinha e Baleão tem que dar os parabéns, ou o filho da bola, pra empresa que desenvolveu aquele traje do Balinha e do Baleão. Porque, meu, eles são um barato, né? Eles dão pirueta, chutam a bola, saem correndo, disputam corrida, ficam empurrando um ou outro, caem da cambalhota. E isso é o barato do mascote, né, cara? Você animar a galera ali, e a criançada olha, vê, é muito bacana. Então você remete aos mascotes dos Estados Unidos, né, dos esportes americanos, que no basquete eles pulam no trampolim pra enterrar a bola no meio da quadra, atiram eles de canhões, né, nos campos de futebol americano. Como os outros mascotes, como o do Corinthians, por exemplo, não dá, porque a cabeça daquele infeliz cai toda hora. E vai fazer um outro jeito lá, pô. E foi muito feliz a forma como fizeram aí os trajes do Balinha e Baleão para os mascotes mais simpáticos do Brasil, meu filho da bola. Mas é porque você não manja de botânica, porque aquela não é a forma da baleia e nem as cores da baleia. A da orca é, porra. Mas a orca não é baleia, é orca. Eu acho que é, cacete. Não, orca é o quê? É orca é o quê? Tá, você também não entende de botânica. Não, é um outro mamífero, não é baleia. Orca é que nem urso polar e urso panda. Panda é urso. Panda não é urso, panda é panda. Orca é baleia. De botânica eu não entendo nada mesmo. Isso, assim terminamos mais um Papo do Fino. Hoje, um oferecimento de Emerson Veltrin. Olha aí, um abraço para o nosso ouvinte do outro lado do mundo, no Japão, que fez a solicitação dos mascotes. Um arigatô pela sugestão. Um arigatô, banzai, gozai mais, aí não tem uma parada assim? Emerson, vê se você entende. Agora eu e o Montanha vamos chegar no bar e vamos falar Sumeto Biro Okudasai. Ah, aí sim, Emerson. Quero que você comente essa no Twitter, hein? Eu não sou botequeiro e boiei aqui, viu? Vamos transformar esse podcast de mascotes numa série, né? Porque tem muito mascote pra falar, tem muita coisa bacana. Mascotes internacionais, não é verdade? Ótima sugestão do Emerson. E você também pode mandar outras sugestões para contato@finodabola.net. Não se esqueça da pergunta premiada que está valendo o DVD FIFA Fever. A pergunta é: qual a marca de bebida alcoólica que foi uma das patrocinadoras principais da Copa de 1954 na Suíça? Certo, Montanha? Perfeito. Certo, Rodrigo? Certo. Um grande abraço a todos vocês. Na próxima semana tem mais Papo do Fino! Tchau!